Yeah, Lobotomia Antraz, yo. 2014, yo. Estudando seu cérebro. Eu me pergunto por que certas coisas martelam o tempo inteiro. Eu tento olhar de outro ângulo, mas o objeto continua o mesmo. Não muda, não acontece nada, o problema não está comigo. Já fiz milhares de tratamentos, mas continuo o mesmo indivíduo. Já sei que não sou pessimista, porque ainda estou correndo atrás. Só não tenho tempo pra missões vazias, onde não ganho nada mais. Cabeças congeladas até agora, ninguém desconfia que por trás do semblante tranquilo se esconde um homem de pele fria. Enxerga muito mais além do que os olhos humanos conseguem ver. Eu premedito todo o cenário, só fica mesmo faltando você. A atração principal, você estará no meio do palco, sendo objeto de admiração desse psicopata sádico. Metade do mundo não se preocupa em saber o que você pensa, até a hora em que põe em prática o que contraria a consciência. A velha conhecida ciência não desvendou essa doença. Talvez não seja interessante perder tempo e paciência. Jalecos brancos não resolvem o que foi criado pelo manto negro, que carrega a mais poderosa das energias em movimento. A energia do ódio, que é capaz de mudar o mundo. A força que nasce quando tudo conspira a favor do submundo. Quando o nível de raiva transborda e o homem não encontra meios pra descarregar aquela dor que passa pelas veias do corpo inteiro, e acaba terminando no cérebro, que vai dar conta de liberar da forma cabível, da forma disponível, que precisa abandonar.